Provérbios 4:20. Vamos lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Vamos ler de novo? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém? Esse texto de Provérbios, a etimologia desta palavra saúde, ela tem origem na palavra remédio, ou melhor, a palavra remédio, ela tem origem nessa palavra, saúde. Então fala para o teu irmão, a palavra de Deus te dá saúde. Fala de novo, a palavra de Deus te dá saúde. A salvação, ela é uma condição na nossa vida, amém? Amém, gente? A salvação é uma condição na nossa vida, amém? Então, a cura também é. A cura também, ela é uma condição para mim. Eu preciso crer que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi uma obra completa. Quando Jesus, ele é crucificado, ali ele oferece a sua vida pela nossa vida. Ele oferece a saúde dele pela nossa. Então, nós entramos com a morte e Jesus entrou com a vida. Nós entramos com a doença e Jesus entrou com a saúde. Então, o sacrifício, a cruz, foi uma troca. Quando a perfeição, Jesus, o homem perfeito, ele se entrega pelo homem imperfeito. Por isso nós costumamos dizer que tudo aquilo que nós somos em Deus. Aquilo que nós não somos em nós mesmos, nós somos em Deus. Amém? Então nós somos aquilo que Jesus nos tornou. Então a cruz, ela é uma condição para mim e para você, porque na cruz nós somos salvos, nós somos restaurados, na cruz nós somos curados. Agora, da mesma maneira, querido, que a salvação, ela é uma condição, que a cura, ela é uma condição, há um processo, há um caminho, há uma condição para você atingir. Pastor, então não é para todos? Não, é exatamente para todos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Esse ser salvo aí implica tudo aquilo que o Evangelho oferece, tudo aquilo que Jesus nos deu na cruz. Então, a vontade de Deus é que todo homem, que eu, você, qualquer um, chegue ao pleno conhecimento. Fala comigo, pleno conhecimento. Então, conhecimento total, entendimento total daquilo que o Evangelho tem para você, daquilo que o Evangelho te oferece, daquilo que o Evangelho te dá. No Evangelho, querido, tudo está pronto. No projeto de Deus, tudo está feito. Não há mais nada que eu e você possamos fazer para aperfeiçoar, para melhorar. Não há nada que eu e você possamos fazer para adquirir favor de Deus. Isso nunca passou pela cabeça de Deus. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ali ele faz tudo. Fala comigo, tudo. Tudo que precisava ser feito, Jesus fez. Quando ele morre na cruz do Calvário, as últimas palavras dele é: está consumado, está pronto. Não há mais nada para ser feito, não há mais nada para ser realizado. O plano de salvação foi um sucesso, o plano de salvação formado por Deus foi perfeito. Tudo que eu e você precisamos está na pessoa de Jesus. Tudo que eu e você necessitamos, Pedro fala, para a vida, para a piedade, querido, está em Jesus. E esse processo de que tudo está em Jesus passa pela possibilidade de nós andarmos nele, entrarmos nele, aprendemos a mergulhar nele, aprendemos a mergulhar na verdade, uma verdade que funciona, uma verdade que transforma, uma verdade que muda, uma verdade que estabelece uma condição plena. Então o Evangelho, ele transforma você, se você quiser. O Evangelho, ele muda você, se você quiser. A palavra de Deus, ela cura você, se você quiser. Porque se você quiser, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O nosso passo é crer. O nosso passo é aceitar essa condição, é se colocar dentro da condição que Deus estabeleceu como forma e como fonte. Na quarta-feira eu ministrei sobre aquela visão de Ezequiel, quando Ezequiel vê uma fonte jorrando do altar do templo, e ele vê aquela água correndo, saindo do altar, e um anjo começa a medir a profundidade daquelas águas, e ele fala que a primeira água medida, ela dá ali nos artelhos, né? Na nossa canela. Mas depois aquele anjo, ele mede de novo uma quantidade de água, e aquela água já dá nos joelhos. Depois daquele anjo mede novamente aquela água que está jorrando do altar, aquela água já está dando nos lombos aqui. E depois ele mede uma segunda vez, diz que aquela água ela está tão profunda que não dá mais para passar, a não ser mergulhar nela. Ela se tornou um grande rio. E Ezequiel fala que aquele rio, por onde aquele rio passa, aquele rio produz vida. E Ezequiel olha para as margens daquele rio que se formou de um simples jorrar de água que saía ali do altar. Ele fala que aquele rio por onde ele passava começava a produzir vida. E ele olhava para as margens daquele rio e diz que aquele rio estava formado de árvores frutíferas, de árvores viçosas, de árvores que começaram a florescer, a crescer, a desenvolver e a nascer por causa daquela nascente, por causa da profundidade daquela água. E ele continua olhando o rio e ele fala que o rio, ele deságua num mar morto. O que é o mar morto? Aquele mar que tem lá no sul de Israel, bem na divisa com a Jordânia, e na realidade não é um mar, é um rio. E aquele lugar é chamado de mar morto porque toda a água que deságua ali, ela morre. A quantidade de sal, ela é tão grande naquele lugar que é impossível ter vida. Não existe vida naquele lugar. Por isso que o lugar é chamado de mar morto. Nem aves voam por cima daquele mar por causa da quantidade de sulfúrico que aquele mar solta. Então você não vê aves voando em volta. Você não vê aves na praia. Realmente é um lugar morto mesmo. E aquela água é tão pesada de sal que você deita nela, você flutua. Eu tive lá e é verdade. Você não consegue afundar nela. De tanto sal que tem naquela água. Mas Ezequiel fala que este rio, ao entrar no mar morto, ele produz vida. Agora, quem que é a própria vida? A própria vida é Jesus, a própria vida é a palavra revelada. Eu e você precisamos entender e crer que a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você mergulha nele, querido, a vida, ela é produzida em você. E tudo que se refere à vida tem que fazer parte da sua história, tem que fazer parte de você. Porque você imagina aquele rio, ele deságua no mar morto, que não tem vida. Gente, é impressionante. Pode entrar na internet, pesquisa sobre o mar morto, você se assusta. Um lugar enorme, com quantidade de água imensa. O Jordão deságua naquele lugar. Aquele lugar nunca aumenta a sua quantidade de água. O Jordão não para de jorrar água todo dia. E aquele lugar não muda. Mas esse rio que saía do altar, quando ele entra no mar morto, o mar, ele recebe vida. Todos nós, eu e você, temos um mar morto dentro de nós. Existe algum mar morto escondido dentro de você. E somente a palavra de Deus pode produzir vida em você, querido. Somente a palavra de Deus pode mudar a tua condição. Aquilo que está morto, somente esse mar de água viva, ele pode mudar. Somente essa condição que está aí putrefando em você, você nem sabe mais o que fazer, mas a partir do momento que você se deixa mergulhar, você mergulha nessa água, você passa a beber dessa água, querido, este mar, ele recebe vida dentro de você. Aquilo que está morto é vivificado dentro de você. Aquilo que precisa ser ressuscitado dentro de você vai ser ressuscitado. Aquilo que precisa ser transformado dentro de você vai ser transformado. Mas é impressionante que o rio, esse rio que produz vida, ele só começa a produzir vida a partir do momento que se mergulha nele. Enquanto você está ali com águas no joelho, você está ali com água nas canelas, água nos lombos, está muito bom para nadar, para se divertir. Mas a vida ela só é produzida quando chega o processo de você mergulhar dentro desse rio e deixar que as águas desse rio levem você, que as águas desse rio envolvam você, que as águas desse rio cubram você totalmente. O que Deus quer nos ensinar com isso, queridos? A necessidade que nós temos de nos encher cada vez mais com a palavra, de nos enchermos cada vez mais com a verdade. A necessidade que eu e você temos de mergulhar todo o dia, todos os dias, na verdade de Deus. A única forma desse mar morto que existe dentro de cada um de nós, querido, gerar vida, é através do poder da palavra. Nós podemos ficar como crianças. Na quarta-feira eu mencionei isso, ali na beira da praia, com água nas canelas, fazendo a maior festa, mas só está se sujando, né? É areia, e estamos ali gritando, mas existe um mar enorme atrás de nós. E para você usufruir de tudo aquilo que o mar tem, só existe uma possibilidade: você precisa mergulhar. E à medida que você mergulha, você recebe tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei o tamanho do mar morto que tem dentro de você, mas eu só tenho certeza de uma coisa: que se você mergulhar neste rio, este rio muda você. Este rio transforma você. Esse rio estabelece uma condição de mudança profunda na tua vida. E não tem meio termo, querido. Não dá para ficar brincando do evangelho, não dá para ficar brincando de água nas canelas, não dá para ficar brincando de água nos joelhos, não dá para ficar brincando com água nos lombos. Isso pode ser muito bom, mas não gera mudança na nossa vida. O processo de mudança, o processo de vida, ele começa, ele se inicia a partir do momento que eu decido mergulhar, porque a partir do momento que eu decido mergulhar, eu sou levado por essas águas, e essas águas, por onde elas passam, elas produzem vida. Essas águas, por onde elas passam, elas vão produzindo vida, árvores frutíferas vão nascendo. Então, quando o processo de Deus, ele fala da cura, ele fala da saúde, ele fala da vida, ele fala desse processo de mergulho, desse processo de decidir andar em um caminho que nós saímos daquela zona de segurança. Por que sair da zona de segurança? Porque você mergulha em um lugar, né? Você entra em um lugar onde você não passa mais a depender de você. Você passa a depender somente do Senhor e da palavra dele. Com água na canela você tem controle da situação? Você tem. Com água nos joelhos também tem. Com lombo dificulta um pouquinho, né? Mas ainda tem. Mas a partir do momento que você mergulha no rio de correnteza, que a Bíblia fala que é um rio, que ele vai correndo. A partir do momento que você mergulha nesse rio, você depende 100% do rio, e da onde as águas, para onde as águas forem te levar, você está na dependência dessas águas. Mas a palavra de Deus diz que este rio, por onde ele passa, ele produz vida. Este rio, por onde ele passar, ele vai produzir vida, ele vai gerar vida. E quando ele deságua no mar morto, em aquelas situações da nossa vida que precisam ser transformadas, é Deus querendo nos dizer que a única forma de nós nos desligarmos ou sairmos de determinadas situações na nossa vida é mergulhando na palavra, é mergulhando na verdade. Porque a verdade nos muda e a verdade nos transforma. Amém? Quando eu decido mergulhar na palavra, quando eu decido mergulhar na verdade, Deus ele vai mudando algumas coisas na minha vida. A partir do momento que você passa por um processo onde você decide começar a depender de Deus, onde você decide começar a deixar a palavra de Deus te dirigir, a tua boca muda. Por que a tua boca muda? Porque você não fala mais aquilo que você pensa. Você não fala ou não se comporta, não se porta mais de acordo com aquilo que você acha. Mas você decide adotar um comportamento de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. E aquilo que a palavra de Deus fala, ela é a verdade. Aquilo que a palavra de Deus fala, ela é uma condição que muda você, que transforma você e que gera vida dentro de você. Então fala para o teu irmão: muda a tua língua, ou muda a tua boca, a tua forma de falar. Porque é necessário mudar a tua forma de falar, querido. Porque enquanto você é dono de você mesmo, você é cheio de argumento. Nós somos assim ou não somos? Enquanto nós nos achamos donos de nós mesmos, nós somos senhores e nós somos cheios de argumento. Nós temos argumento para tudo. Nós argumentamos com tudo. Nós temos argumento até para a nossa falta de fé. É assim ou não é? E nós tentamos jejuar, não conseguimos jejuar e temos um monte de argumento para isso. Nós sabemos que precisamos passar tempo diário com Deus, nós não passamos e somos cheios de argumento para isso. Querido, nós faltamos em cultos e não é bom faltar em culto e nós somos cheios de argumento para isso, nós temos argumento para tudo. Mas quando você mergulha em um processo onde a palavra de Deus governa você, esses argumentos eles começam a cair. Quer ver Provérbios 18, 21? Olha o que está escrito lá, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Você é aquilo que você fala. Você é aquilo que você disser, querido. O teu comportamento ele é muito pautado, ele é muito fundamentado naquilo que você fala. Então, toma cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala, você estabelece uma condição com aquilo. Por isso é importante, quando eu mergulho na palavra e eu deixo a minha vida ser completamente dirigido por ela, os meus argumentos cessam, eu mudo a minha língua, eu mudo a minha voz, porque eu começo a falar de acordo com aquilo que Deus diz. Você tem uma situação de luta, de dificuldade na tua vida, o que você vai dizer? Eu creio que eu vou sair dessa, eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu estou curado, amém? Ou você pode ficar se queixando das doenças, das enfermidades, ó céus, ó dor, ó vida, eu nasci para sofrer e nós somos doentes mesmo, eu sei que eu vou morrer, meu pai tinha essa doença, meu avô tinha essa doença, minha mãe morreu disso, fulano de tal morreu disso, e a gente acaba estabelecendo uma condição natural dentro de nós. Quando a palavra de Deus diz, a própria palavra, a própria revelação da palavra, ela tem a ver com saúde. Ou seja, eu sou curado, a palavra de Deus diz que eu sou curado, isso é uma condição. E essa condição, ela muda quando eu mudo o meu comportamento. Quando eu mudo a minha forma de dizer, quando eu mudo a minha forma de falar. Por isso que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a usa, come do seu fruto. Você é aquilo que você fala. Mas quando você decide sair do ambiente comum, daquele ambiente de controle, daquele ambiente onde as águas estão ali nos joelhos, na canela, no lombo, mas você está ali em pleno domínio. Querido, ali os argumentos, eles funcionam, que é uma beleza. Mas quando você decide se entregar à verdade, mergulhar nessa verdade, a tua língua muda, não tem jeito. Porque você passa a crer naquilo que Deus diz que é. Procura ler os evangelhos e observa a forma como Jesus se expressa. Ah, pastor, mas Jesus era filho de Deus, sim. Mas Jesus também era filho do homem. Aliás, ele fala mais que ele é filho do homem do que ele é filho de Deus. Porque ali ele estava como homem, tanto quanto eu, quanto você. Mas ele estabeleceu uma condição onde a palavra funcionava na vida dele. Ele cria nessa palavra. Quando aqueles leprosos chegam diante dele, Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. O que ele fala? Quero. Fica limpo. E você vê, eu estou relendo o Evangelho de Mateus esses dias. Então estou lendo assim, mas bem pausadamente, lendo, relendo. E você percebe, o livro de Mateus tem muita ação de Jesus. E fala que Jesus chegou em determinado lugar, muitos endemoniados e doentes chegaram até ele, e o texto simplesmente disse: ele a todos curou. Porque é uma condição na palavra, uma palavra gerada que muda completamente a nossa condição. E essa condição, qualquer um de nós, queridos, todos nós podemos entrar. Eu preciso decidir sair desse ambiente onde a água só está correndo nas minhas canelas. E eu estou ali morrendo de dar risada, né? Com pazinha, né? Jogando terra para o alto. Achando a coisa mais linda do mundo. Mas tem um marzão lá atrás, né? que eu possa mergulhar e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E é interessante o texto de Ezequiel, só fala que o rio começa a produzir vida a partir do momento que ele sai do controle humano, a partir do momento que ele sai daquela condição onde nós podemos manejar, onde as águas correm, não dá mais para andar, só dá para mergulhar, só que você não tem mais o controle. A partir daí, aquelas águas, onde elas passam, elas começam a produzir vida, as margens dela começam a crescer, começam a florescer, e esse rio, ele vai até o Mar Morto, produzindo vida no Mar Morto. Esse Mar Morto representa a minha vida e a tua, querido, um lugar onde não tem vida, porque a palavra de Deus não está atuando, porque a palavra de Deus não está agindo. Mas a partir do momento que nós decidimos mergulhar e deixar essa palavra atuar dentro de nós, aquilo que é morto começa a sair, aquilo que é morto começa a ser ressuscitado, aquilo que é morto começa a ser vivificado, e Deus começa a produzir vida dentro de cada um de nós. E você percebe Jesus nos evangelhos essa condição. Você percebe ali os fariseus confrontando ele, e ele simplesmente ia para a palavra. Quando Satanás, ali depois do jejum de 40 dias, vai confrontar ele, de que forma que ele argumenta com o diabo? Com a palavra. Satanás, está escrito. Satanás está escrito, Satanás também está escrito. Que Satanás agiu com ele ali com meias verdades, né? Mas Jesus entrou com verdades inteiras que estabeleceu uma condição de vida. Então a palavra muda você e a palavra transforma você. Fala para o teu irmão, mude a tua língua. Fala para ele, mude a tua forma de falar. Querido, quando Deus quer algo, ele fala e ele cria. Então, quando nós queremos algo, o que que nós fazemos? Choramos? Vamos para o psicólogo? Vamos reclamar da vida? Nós precisamos falar e criar. Quando você fala, você estabelece uma condição. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que usa dela se farta. Então, quando você começa a confessar a palavra, você começa a criar condições em você. Quer ver? Abra lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Olha o que está escrito aqui. Nós precisamos aprender a agir como Deus, querido. Como Deus agiu, como Jesus agiu. Palavra que funciona, palavra que muda, palavra que transforma, palavra que produz vida. O texto em 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deixa eu ler ali. Pela fé entendemos que os mundos e o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus simplesmente ordenou. Haja luz. Milhões de anos atrás. Ou pode ser menos também, né? O homem não existe há mais que 7.000 anos. Mas a criação ela é um pouco mais adiante. Mas quando Deus disse, haja luz, pá, a ciência chama de Big Bang. E a ciência fala que o universo nunca parou de expandir por causa do Big Bang. Até hoje tá lá expandindo, até hoje está formando-se novas estrelas, novos planetas e tá. Por quê? Por causa de uma palavra, haja luz. Então Deus ordenou e as coisas foram criadas. Então a forma e a maneira que eu e você temos de criar alguma coisa não poderia ser diferente, querido. A forma que eu e você temos de criar alguma coisa é falando. Fala, teu irmão, aprenda a falar. Aprenda a declarar, aprenda a profetizar. Ezequiel fala muito, né? Profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. No vale de ossos secos, profetiza. Profetiza carne, profetiza tendões. Profetiza que eles se coloquem de pé. Depois de tudo pronto ali, o anjo fala para ele, profetiza agora o espírito de vida sobre esses corpos, né? Então aprenda a profetizar, porque profetizar, querido, não é essa palhaçada que a gente vê por aí, de isso que te digo, de gente cheia de carne tentando controlar e manipular a vida das pessoas. Mas é quando você declara uma verdade sobre a pessoa. Quando você está orando, declarando saúde para uma pessoa, o que, que você está fazendo? Você está profetizando saúde. Eu profetizo saúde sobre a tua vida. Eu declaro vida sobre a tua vida. Eu declaro saúde sobre você, meu irmão. Então, quando você declara a palavra de Deus, você está profetizando vida. Você está profetizando uma condição que vai mudar a vida da pessoa. Então, fala para o teu irmão, aprenda a falar. Aprenda a falar, aprenda a declarar, aprenda a profetizar, aprenda a estabelecer vida, aprenda a mergulhar numa verdade que vai mudar você, aprenda a mergulhar numa verdade que vai transformar você, aprenda a mergulhar numa verdade, querido, que vai fazer você, por onde passar, produzir vida na vida das pessoas. Aprenda a mergulhar em um lugar que vai produzir tanta vida em você, que com quem você se relacionar, vai ser tocado por você. Impossível. Você está no teu ambiente de trabalho, é impossível você, aquilo que você fala, não produzir vida nas pessoas. Porque está jorrando, está dentro de você. Você mergulhou em tal ponto na palavra, que a palavra ela vai jorrar de você. E quando você falar, você vai produzir vida. Quando você falar, você vai trazer vida ao coração das pessoas. Você vai aprender a orar e declarar que as pessoas são curadas e elas serão curadas. Agora é um processo. Eu volto a falar da visão de Ezequiel, que aquele rio só começou a produzir vida, só começou a produzir cura quando ele se tornou um rio, onde não dava para mais andar, onde não dava mais para andar nele, mas somente mergulhar. O que que fala isso? A intensidade que a palavra precisa operar na minha vida. É a intensidade que a palavra precisa funcionar dentro de mim. Por isso que não existe o evangelho de meio período, né? Não dá para você servir a Deus nas horas vagas. Ah, eu tenho minha vida secular e eu tenho a minha vida com Deus. Então você tem uma vida 100% secular. Porque a vida com Deus ela é 100%, até no quinto dos infernos. Você está no teu trabalho lá, lá você é crente, querido. Lá você vai se comportar como crente. A tua palavra lá vai ser de crente, o teu comportamento vai ser de crente, a tua forma de se relacionar com as pessoas vai ser de crente, a tua forma de olhar uma mulher, uma companheira, uma amiga de trabalho vai ser de crente. Não existe evangelho em meio período, querido. Não existe evangelho nas horas vagas. Existe um comportamento que estabelece o evangelho na minha vida 100%. E a palavra ela só vai funcionar na minha vida quando eu decidir viver nela 100%. Por isso que a condição aqui de Ezequiel é uma condição de mergulhar nela. E de fazer ela me levar onde o meu argumento, a minha força não tem mais tanta importância ali. Mas somente a força daquele rio, a força daquela palavra, ela tem poder de agir e transformar. Porque a palavra de Deus sempre vai funcionar como uma condição. Ela é. Por que que quando Moisés fala para Deus, Deus, diante de Faraó, eu vou dizer quem foi que me enviou? O que que Deus fala para ele? Fala para ele que eu sou te enviou. Porque quando Deus fala que ele é, quando você fala eu sou, o que que você está dizendo? Ninguém mais é. Você é o Dorival, né? Eu sou, ninguém mais é o Dorival. Então quando Deus fala eu sou, ele fala eu sou Deus e ninguém mais é. Então a palavra de Deus ela é uma condição. A verdade ela é uma condição. E não tem como você fragmentar essa verdade. E usar fragmentos dela achando que fragmentos vão mudar a tua vida. Porque não vão. Pode até surtir algum efeito, mas não vão gerar mudanças profundas na tua vida. Todo processo de mudança profunda é quando você mergulha, é quando você se entrega, é quando você perde o controle. É quando Deus assume o controle, é quando a palavra se torna uma na tua vida. Por que que o João ele revela Jesus com uma palavra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo virou gente e habitou entre nós e vimos toda a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Jesus, ele é a própria palavra revelada. Jesus e a palavra é um só. Amém? Fala comigo. Jesus e a palavra é um só. Então, quando você mergulha nessa condição, a palavra se torna um com você. Jesus se torna um com você. E não dá para fragmentar isso. Por isso que não dá para viver um evangelho meio período. Não dá para viver o evangelho das horas vagas. Mas você vai viver o evangelho, a verdade, 100% na tua vida. Amém? Abra lá em Lucas capítulo 6. Quando eu mergulho, quando eu me entrego a este rio, querido, este rio, ele assume o controle. As correntezas desse rio, elas assumem o domínio sobre a minha força. Eu me torno incapaz dentro dele. Quando eu digo eu me torno incapaz, eu não tenho como manipular. Eu não tenho como achar. Deus, ele é Senhor da nossa vida. Amém? Vou repetir. Deus, ele é Senhor da nossa vida. E quando você declara que ele é Senhor da tua vida, você está declarando que ele é teu dono. A igreja fala muito das pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Isso não existe. A Bíblia diz que as pessoas precisam confessar Jesus como Senhor. Não existe nenhuma referência na Bíblia que diz que a gente precisa aceitar Jesus como Salvador. Isso não existe. Aceitando, não aceitando, confessando, não confessando, ele vai continuar sendo Salvador. Mas Senhor, não. Ele só é Senhor da tua vida quando você confessa a Ele, quando você aceita Ele como Senhor, porque você está aceitando Ele como dono. O fato de você confessar Jesus como Senhor, você está convidando Ele para ser dono da tua vida. E quando Ele se torna dono da tua vida, querido, o sentido da palavra é que nós nos tornamos escravos. A palavra servo aqui, ela está ligada à palavra doulos, palavra escravo. Sabe quem que era esse escravo, esse servo aqui? Sabe aqueles navios? Não havia motor ainda na época. Eles eram movidos pelo vento, em velas. Ou quando havia pouco vento ou havia necessidade de mais velocidade, lá no porão tinha um monte de escravo remando. E eram escravos mesmo, eles não tinham. Eles tinham um dono. Eles estavam ali o quê? Para remar. Morreu, virava comida de tubarão. Estava doente, virava comida de tubarão. Porque a função dele era remar, a função dele era servir. Ele perdia a vontade dele, pessoal, ele perdia a identidade dele. Então, quando a palavra de Deus nos coloca aqui como condição de servo, ele nos leva a essa condição. Alguém que perdeu a sua identidade e o seu direito. Ou seja, alguém que Jesus se tornou Senhor, dono absoluto da sua vida. Então, quando nós nos colocamos nessa condição, estamos dizendo que ele é dono, que ele manda em nós, a nossa vontade não tem mais tanta importância. Então, por isso que a tua voz, a tua forma de falar, a tua forma de confessar, ela tem poder. Porque ou você, na tua forma de falar, estabelece a tua condição de servo, ou não. Não existe lugar para independentes no reino de Deus. Entenda bem o que eu quero dizer, querido. Eu estou falando no relacionamento com Ele. Não dá para se relacionar com Ele meio período. Servo é servo, é 100% servo, é 100% servo integral. Qual que é a função do servo? Remar. Qual que é a função do servo? Obedecer, servir. Então, quando nós chamamos ele de Senhor, nós estamos colocando nessa condição. Agora, olha o que Jesus diz aqui, nesse texto que eu pedi para vocês abrirem, Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, ou tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos ler de novo ali. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Você sempre vai falar, querido, daquilo que está cheio dentro de você. Nós expressamos aquilo que nós somos. Por isso que a condição do servo, ela é uma condição de sujeição. Senhor, a minha vontade não importa. O que importa é a tua vontade. Deus, o que tem fundamento é o que tu diz, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho. Então a questão da entrega, querido, ela passa por um processo de mudança radical na nossa boca. Porque quando eu decido mergulhar na palavra de Deus, eu perco a minha identidade. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui, gente. Eu perco minha identidade, eu perco os meus direitos. Porque a partir daquele momento, somente a palavra de Deus, ela vai atuar na minha vida. E só vai funcionar na nossa vida quando nós entrarmos nessa condição. Porque enquanto a água está ali, enquanto eu tenho um controle da água, ela não cura, ela não limpa. Enquanto a água está ali no lugar e o meu corpo, onde eu tenho um controle sobre ela, ela não tem poder de curar, ela não tem poder de limpar, ela não tem poder de produzir vida. Só a partir do momento que eu me submeto, que eu me entrego, que eu mergulho, que eu me deixo lá atrás, e eu passo a ser governado pelo poder daquela palavra, aí as coisas funcionam. Por isso que Jesus fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Ele aprende a confessar aquilo que é certo, ele aprende a confessar aquilo que é verdadeiro. Mas o homem que é mau, não, ele vai tirar do seu coração coisas más. Sempre aquilo que é contrário ao mover de Deus, à ação de Deus. Então todo o processo de cura plena, de transformação plena na nossa vida, ela passa, querido, por esse processo de mergulho, de entrega. O que, que Jesus fala no Getsêmani, quando ele estava ali para ser preso? Ele sabia que a cruz estava ali algumas horas, né? No dia seguinte ele seria crucificado, ficaria 6 horas pendurado numa cruz. Antes de ficar pendurado na cruz, ele seria torturado a noite inteira. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, me livra deste momento. Mas depois o que, que ele diz? Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Qual que era a vontade dele? Fugir da cruz. Qual que era a vontade do Pai? Que ele fosse para a cruz. Porque a nossa justificação, a nossa salvação só seria possível através da morte expiatória dele. Morte expiatória, Jesus morreria no nosso lugar e seria condenado no nosso lugar. Então ali ele se rende. Faça-se a tua vontade, não a minha. Porque a vontade dele era fugir da cruz. A vontade dele era não passar por aquele momento. O homem, Jesus, gritou ali, né? A carne, Jesus, já passando pelo processo, gritou ali: Pai, me livra, me livra. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Aprenda a tirar coisas boas dentro de você, querido. De que forma você vai tirar coisas boas dentro de você? É somente nesse estágio de mergulho. É somente nesse estágio onde a palavra de Deus ela está me passando por um processo de cura, de transformação, onde a minha vontade não tem mais tanta importância, onde a minha vontade já não é mais a que vai governar, que vai mandar, mas onde somente a vontade de Deus ela vai governar de uma maneira absoluta ali. Amém? Mais um texto aqui para fechar. 2 Coríntios capítulo 1. Verso 20, pastor Vitor. O que Deus prometeu para você, querido, ele vai cumprir. O que Deus prometeu para você como verdade, ele vai cumprir. Deus, ele é fiel. O Senhor é meu pastor, ele é fiel. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quantas promessas de Deus tem o sim? Fala comigo, todas. Fala comigo, todas. Quantas promessas? De que forma você vai usufruir disso, gente? De que maneira nós vamos usufruir dessas verdades? Mergulhando nelas. Não dá para viver mais um evangelho de superfície, querido. A água pode estar muito gostosa nas canelas, no joelho, nos lombos. Mas a vontade de Deus é que nós mergulhemos, que nós nos entreguemos e nos larguemos. Abrimos mão da nossa vontade, do nosso ego, e deixe Ele nos governar 100%. Deixar a palavra de Deus nos governar 100%. Aquilo que Deus diz é. Porque aquilo que Deus diz é uma verdade absoluta. E quantas Ele prometeu, quantas promessas Ele prometeu, todas têm nelas a marca do sim. Que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Cada uma delas. Amém?